4298, desça para 5.000 pés, que é legal na 015, autorizado chegada Mari. Salvador, é o Channel 6310, pronto no ponto de espera da 10. Gente, Channel 6310, linda, cola no 0, vento no 30 graus, 0612 de nós. E alinhamento de colágeno no 0, 6310. 42-98, vou na proa de TAP. 4298 da Azul, desce para 2000 pés. Quem negar na 095, autorizado final procedimento de LS X-Ray, reportará estabilizado. Está na 6310, decolou os 41, chame o controle 119-35. 935-6310, obrigado até. Controle Salvador, boa noite, Oceanair 6310 passando, 1600 na Puca. Oceanair 6310, contato radar na decolagem, suba para nível 350, saída Puca. 350, saída Puca, 6310. Para o táxi da 3858, está com 36 a bordo, João Pessoa. Com 5 horas, 6 horas. Sobre 136, João Pessoa, confirme autonomia? 6 horas. Gente, então 3858, autorizado táxi, vende até o ponto de espera da pista 1-0. Quando lá, chame torre 118-95, ajuste na 095. 895, boa noite, 3858. Salvador Gol 9096, informação uniforme, autorização Fortaleza. Gol 1096, informação em curso é uniforme, Fortaleza 370, pronto, cópia. Copia. Gol 1096, autorizado Fortaleza, Viampo Zulu 19, nível 370, decola da 10 com a primeira curva pela esquerda, saída Momo, transição Fruti, aciona 5546. Controle 1-9-9-35. A linha é da 0-3-8-5. Vamos pro T, 5546 é o transponder. Controle 119-35, voo no 096. Bom, 1-0-9-6, cotejamento correto. Chame para puxa, acionamento, portão 05. Chamada. Né, 6310, suba restrito por 330. Restrito ao 330, 6310. Decolou os 4 meses, chama o controle 1-9-9-3-5. 1935, grato, boa noite, Matheus 3835. Boa noite, obrigado. 313, desça para 4 mil pés, quem é legal na 095. Tudo de boa. 3858, decolou, passa meu pé na sua escuta. 3858, contato radar na decolagem, suba para nível 370, saída MOMO. 370, perfil da MOMO, 3858, possibilidade de coordenar junto a Recife, prototipo, 3858. Afirmativo, está 3858, aguarde coordenação. Mantendo perfil aguardando, grátis, 3858. Peso no 8, você dispara 5 mil pés, que é legal no 0, no 5 autorizado, chegada a Mari. Né, 6310. Continue subida restrita a nível 330. Chame centro Recife. Frequência 126.85, alterna 12545. 126.5, alterna 12545, restrita ao 330, o 6310. Obrigado, Té. Da Azul estabilizou minha reta. 4298, chame torre 198, decimal 95. 1895, boa. Torre Salvador, boa noite, Azul 4298, estabilizado minha reta a 3 milhas do externo. Azul 4298, ciente, livre pouso, pressão 0, vento no 40 graus, 0612 de nós. Livre pouso 90, Azul 4298. 6313, desça para 2000 pés, que é negar 1015, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Reporte estabilizado. 2015, reportar estabilizado, 6313. Confirme a velocidade indicada. Tá batendo. 5218, reduz a velocidade para 200 nós. Pushback estacionamento no 5. 1096, coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. Sente, para o táxi 1096. Chame se a 3C, frequência 12685, alterna 12545. 2625, 2545, espera 350. Direito 1219. Direito 219, 4298, até volta. Azul 4298, boa noite, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, boa tarde. Firma de Maraná. 3559, olha pra Duna. Olha, 3559. 3559, vetoração para o curso localizador, curva à esquerda, rua 195, limite da proa, curso localizador. Positivo, 195, muito obrigado, limite ao curso do localizador. Estabilizado, Oxenem 6313. Oxenem 6313, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, decimal 95, 6313. 42-18, curvi à esquerda pro 010. Autorização para sequenciamento. Esquerda 010, poderia confirmar o limite? Limite que é de Mike 110, Simbra. Gente, por lado esquerda 010, limite é 110, 220, Simbra, 5218. 5591, desce para 2 mil pés, QNH 1095, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Oxi 2000, autorizado ILS, o 5591 com 1015. 5218, desce para 3 mil pés, QNH 1095, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. 15, 3 mil pés, autorizado ILS X-Ray 105218, a 35. O 5218 aguarda a vetoração para final do procedimento. Ah, sim, 5218 aguardando a vetoração. Taxi Gol 9096184 é o POV, 3:25 Recife. Gol 1096, tem sua aeronave estacionando na sua frente. Autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera. Quando lá chame torre 118.95, ajuste na 015. Pátio Índia, ponto de espera 118.95, ficará atento, Gol 1096. Desce para 2 mil pés, QNH 1095. 15, 2 mil pés, 2 mil pés. Para o localizador, esquerda 140, reporte estabilizado. Esquerda 140. 0, direita 129, direita 129, né? 3 para o Verona, 3:05. 591, estabilizado? Estabilizado. 5591, chame torre 118.95. 18.95. Passarelo 2228, pronto, cópia. Passarelo 2228, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída Arbo, transição Elefa, onde intercepta direto após Obdude, após direto Vitória da Conquista, Aguarde para a copinha do transponder. Controle 119.35. E onde? Sim, sim, o avião no check train de pouso. Vento 160 graus, 109. Baixou, travou, o pouso está livre, está na pista 1-0. Oxalema 313, autorizado em ingresso na Juliette, portão 01. Parceiro 2218, protegimento correto, chame para puxacionamento. 5218, estabilizado no curso localizador? Sim, estabilizado 5218. 5218, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, espera que a boca 5218. Passaro 2228, informando, responde 5561. Autorizado, né? Manter aguardando pista livre para a gente decolar. Ali, mantendo 0 gol, 096. Confirme, parceiro 2228. Confirma aí, parceiro 2228. Solo 05, direita, 129, solo. 121, decimal 9, na direita, 335, sinal avião. Colagem 0 9 6, vento 1 3 0 grave, abriu a mão. Libre 5591, autorizando táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, remota 03. Condular, atente ao Zero a meia, decolou 06, controle 19, decimal 35. 35, gol 09, meia boa. 5218, cheque trem de pouso, 120 graus, 5 nós. 0 pouso, 10, baixado e travado, 5218 da trip. Boa noite, Ficou no 096 saída Momo? Estou no 096, boa noite. Contato radar na decolagem, direto do saída Momo, vigilante. Tente, saída Momo no 096. Direita, 119, direita, 119, direita. Agora sim, Paulo. Boa noite, 5218. Felipe, 5218, autorizado táxi via Alfa Quilo, remota 05, quando no Pat 3, até que é o sinalizador. Alfa Quilo, Pat 3, 5218, antes de Caracena. obrigado, chamo para o táxi, passarei 2228, o altímetro 1015. 85, boa noite. 2085, 9096, boa noite. Táxi, pátio 3, pátio 1 e após Índia e Alfa para o posto cara 0, quando lá torre 1895, o altímetro permanece 15, tenha uma boa noite. O papel 2228. Índia Alfa 1895, a torre. escuta? Apatamos o Zulu, companhia. Tá chamando na frequência do solo aqui? Passarinho autorizado, aliás decolado, 140 graus, 8 mais. Fala da pista. Da Azul, acendo a identificação DS-2000 no 05, via chegada bom. Saiu de decolar, vamos no 00, segurança. Passarinho no decolo 2-2, controle 19 decimal 3-5. 3-5, obrigado. Controle, muito boa noite ao passarinho do 2-2-2-8. 2-2-2-8 da passarinho do boa noite, contato radar direto conquista, vigilante. Direita conquista agora, 2-2-2-8, muito obrigado. boa noite, eu acho que era minha 3, para onde são indo, por favor. Boa noite, Ocean 63 no 3, aguarde um instante para a cópia. Poxa, 63 no 3, não escuta pra cópia? Poxa, 63 no 3, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, decola na cabeceira 10, mantém a proa até 2.000 pés ou 3 milhas, pós curva direita, subida inicialmente é Dael, seguida direto para Leda e Bridge. O transponder é 5567, o controle em 119.35, cotejo. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10, mantém a prova até 2.003 milhas, Dael Leda Bride, 567, transponder o controle 1 do 9.35. Poxa, 63 no 3, correto cotejamento, deixa eu posicionar a metro portão 01. 5218, 16. Boa noite, implementar uma atualização Aracaju, 210. Eu tenho 190, confia? Autorizado para Aracaju, 190. Decola da 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5550 e o controle é 11935. Autorizado 190, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Caju, 5550, transponder, 11935, controle 5216, triple. Correto, 5216, chama para o tracionamento. 3 camaradas, 5216. Azul 4235, livre ILS. Livre ILS, 4235.